Policiais civis de Medianeira e Matelândia, em uma operação conjunta, cumpriram mandados de busca e apreensão na cidade de Ramilândia e um mandado de prisão em Matelândia, referente a um caso de assalto a compristas ocorrido no dia 12 de março deste ano, quando uma van com turistas passava pela BR-277 na altura do município de Medianeira. De acordo com a polícia, Jonathan Rezende foi o preso e Alfeu Alexandre Ventura segue sendo procurado pelas autoridades. A polícia destacou que os dois são suspeitos de terem cometido outros assaltos semelhantes na BR, sempre utilizando de muita violência. Desta forma, quem tiver informações que possam ajudar a localizar Alfeu Alexandre Ventura podem entrar em contato com a Polícia Civil pelo número código de área 45-3264-2324. Não é preciso identificar-se. Quem atenderá a chamada será um policial e, ao efetuar a denúncia, o sujeito tem sua identidade preservada. No início do mês de maio, Rezende havia sido flagrado pela polícia em posse de uma arma de fogo, uma pistola calibre 9mm com numeração raspada. Ele segue preso na cadeia pública de Matelândia. De acordo com a polícia, no dia do crime, os compristas que seguiam em uma van foram rendidos por assaltantes que trafegavam nas proximidades do SAL, da concessionária que administra o pedágio do trecho. Usando de bastante violência, os assaltantes levaram o coletivo com os passageiros até uma estrada secundária, onde roubaram dinheiro e pertences das vítimas, que relataram: a todo momento, eles tinham armas engatilhadas e apontadas para a cabeça caso não entregassem os valores que tinham. Conforme o relato das vítimas, no dia do crime, a tortura durou aproximadamente 40 minutos. E além de serem roubados, eles foram agredidos e humilhados. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.